Thor, tem Aranha-Verso, novidades em elencos super esperados, novas séries pra gente maratonar. Bom, tem tudo, tudo, tudo, tudo nesse Drops da Vigília que tá começando agora. Vem com a gente. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Drops da Vigília, onde a gente traz aqui as novidades da cultura pop, do mundo nerd, das séries, filmes e tudo mais. E quem tá aqui hoje, né, novamente, como sempre, eu, Bruna Monteiro. E quem tá comigo agora é ele, nosso editor-chefe, que tava indo desde que a gente começou o podcast, que tinha dado seu trono pra Bruna Pacheco, mas que tá aqui hoje com a gente, Robson Nunes. É isso aí, Bruna, invadindo o Bruna Verso da Vigília, então vou fazer essa substituição da Bruna Pacheco, que ela me falou que estaria fazendo agora, mas não acho que não convém falar nesse podcast, né? Vamos deixar para as internas. Vamos lá, vamos tocar ficha aí, porque tem bastante coisa e olha, tô empolgado. Bora lá! Então, Netflix confirmou pra gente os novos atores e atrizes que vão estar no elenco da terceira temporada de The Witcher. Entre eles a gente tem o Robbie Amell, que vocês devem lembrar ele lá de Resident Evil Raccoon City. E ele vai interpretar o Galadriel, que lidera um exército de guerrilha lutando em nome de Nilfgaard. Eu já posso fazer aí uma interrupção logo de cara? Claro! Você não deve lembrar dele de Resident Evil Bem-vindo ao Raccoon City, porque ninguém viu esse filme, Bruno. Pois é, né? É que era o que tava ali. Eu lembro ele de tantas outras coisas. Ele tá agora em The Flash, ele é o irmão do de verdade do Arrow, que é o... Stephen Amell. Stephen Amell, Ele, na verdade, é um cara muito B, né? Que tem várias outras coisas, mas mais protagonista naquela série da Amazon Upload. Upload, isso aí. É isso aí. Outro rosto conhecido, Bruna, que vai estar na nova temporada de The Witcher, é Mengen Zhang, lá de Shang-Chi, a irmã do personagem principal. Ela que, no final do filme, está lá comandando seu próprio exército dos anéis, né? Mas, em The Witcher, ela vai ser uma humana adotada pelas dríades da floresta Broquilon, chamada Milva, uma caçadora feroz e talentosa. E a gente tem a lista completa com os atores, com fotinhos deles, com descrição dos personagens, tá tudo completinho lá no nosso site. Então corre lá e confere. Foram boas aquisições. Pelo Twitter, Bruna, o Prime Video divulgou duas novas fotos da série do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que tem estreia mundial marcada para dia 2 de setembro. A novidade mostra os personagens Teal e Bronwyn. Lá no site você pode conferir as imagens, que são bem lindas, e que só aumentam a nossa expectativa por essa produção. É, e falando em expectativa, ela realmente está alta também pelo investimento altíssimo da série, né? Porque a Amazon investiu cerca de 465 milhões de dólares nessa primeira temporada de Os Anéis de Poder, e também teve os outros 250 milhões de dólares envolvidos para comprar os direitos autorais do material, né? Troco pro Jeff Bezos. Uma pechincha! Né? Jeff Bezos é troco. Pois é, não vai ser pequeno, não. Lembrando que a trama desse novo épico tem uma ideia de trazer pela primeira vez a história da Segunda Era da Terra-média dos contos lá de J.R.R. Tolkien, começando na época de relativa paz, milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis. A saga promete também seguir um elenco de personagens tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média, Bruna. Meu, essa série vai dar muito o que falar e com certeza a gente vai falar muito sobre ela aqui. A gente vai fazer live, vai fazer podcast vai ter que ter episódio comentado, não tem como fugir, né? Realmente. E Night Sky é a nova série do Prime Video. Ela está prevista para estrear no dia 20 de maio. E é uma novidade que traz o J.K. Simmons, que é, né, o J.J. Jameson do nosso coração, e a Cissy Spacek, que, né, lá de Carrie, a Estranha e tantos outros papéis memoráveis, que vão ser os protagonistas de uma trama bem misteriosa e que também tem os dois pezinhos aí em ficção científica, então queremos já. As primeiras imagens já estão divulgadas lá no nosso site, vocês podem ver que tá bem legal. É, vão ser 8 episódios que serão lançados de uma vez só, diferente das outras séries que eles estão fazendo semanal, né? E conforme a divulgação, a série vai acompanhar Irene, que é a Cissy Spacek, e o Franklin York, que é o J.K. Simmons, um casal que descobriu uma câmara enterrada em seu quintal. Essa câmara secreta, ela inexplicavelmente os leva a um planeta estranho e deserto. Eles guardam esse segredo entre eles, mas, sempre tem um mas, né? Quando um jovem enigmático entra em suas vidas, a vida tranquila dos Yorks é rapidamente abalada, e com isso, a câmara que eles achavam que conheciam tão bem acaba sendo muito mais do que eles poderiam imaginar. E eu acho que é legal, o J.K. Simmons está numa série de ficção bem legal, que é Counterpart, que quase ninguém falou, mas é muito legal, vale muito Olha. acompanhar. Se não me engano, está no Globoplay e tem 2 temporadas, e é belíssima a série, recomendo. Ah, eu sou fã dele, eu acho ele Ah, ótimo. cara é ótimo, cara Uma sabe, cara fera. manja. E agora sim, uma notícia assim, ó, super, hiper, mega, master, bluster, gostosa de falar, porque a sensação do calorzinho no coração é daquelas, né? Aquelas que só a Marvel pode nos proporcionar. Porque ali é o som de Sweet Child O' Mine, do Guns. A Marvel divulgou o trailer, o primeiro trailer, né, de Thor, Amor e Trovão, Love and Thunder. Love and É muito Thunder. Love and Bruna, Thunder, é tão eles perderam. poderoso. Eu vou te interromper de novo aqui. Eles Pode, pode. perderam a chance de adaptar o texto pro Brasil aqui de Trovoada da Paixão. E aí eles iam lacrar. Aí ia ser muito bom. Bah. Eu vou defender isso aí. Trovoada da Paixão. Para mim é Trovoada da Paixão. Pode ser também, pode ser. Bom, mas no trailer aí a gente viu que mesmo escondendo boa parte da trama, como eles sempre vêm fazendo, né? Que é ótimo. A gente vê que o filho do Odin continua a sua saga por entender o seu verdadeiro propósito. E dessa vez aí, como a gente já esperava, ele tá vagando o universo junto com os Guardiões da Galáxia, o que com certeza vai ser muito bom. Vai ser incrível, vai ser incrível. É uma adaptação dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos a gente tem os Asgardianos da Galáxia, então esse é o plot aí. E o filme vai ser dirigido de novo pelo Taika Waititi, né? Que dispensa apresentações, o cara já ganhou até Oscar, e vai trazer o nosso Chris Hemsworth, né? Numa jornada diferente de tudo que ele já enfrentou. Segundo a sinopse, é uma busca pela paz interior, Bruna. Então, vai ser galhofão. Quando começou o Sweet Child O' Mine, nos primeiros segundos do teaser, eu pensei: nossa, o Taika Waititi pisou fundo na farofa agora. Agora vai, agora vai, agora vai, né? E aí o Thor vai estar meio aposentado e vai ter essa aposentadoria interrompida, porque nós teremos Gorr, o Carniceiro de Deuses, que é o Christian Bale. Só o Christian Bale, né? Só o Batman do Só. Cavaleiro das Trevas. E ele busca a extinção dos deuses, né? E ele vai ter que, então, combater essa ameaça, mas vai ter ajuda da nossa rainha Valquíria, Tessa Thompson, do Korg, que é o próprio Taika Waititi, e da ex-namorada, aí que são elas, aí é que são elas, Aê! aí a Jane Foster volta depois de muitos anos, uma lacuna enorme, ela parou lá no segundo filme do Thor. Natalie Portman está de volta como Jane Foster para ser a poderosa Thor do cinema. E aí vai ser louco, né? E aí Aí eles vai ser louco. terminam. Termina o teaser, termina o trailer com ela pegando o Mjolnir restabelecido, né? Reformulado. A gente vê que tem as rachaduras ali. E é isso, cara. Vai descer a lenha. É sobre isso. É sobre isso. Lembrando, então, que o filme chega dia 7 de julho nos cinemas, que é daqui a pouquinho, tá quase, segura o coração que tá chegando. Chegando. E tem o Doutor Estranho antes. Então, nossa senhora. E, Bruna, os fãs de Stranger Things têm mais um motivo para celebrar, porque além do trailer que foi comentado na semana passada por ti e pela Bruna Pacheco, a Panini está publicando no Brasil uma HQ spin-off focada na Erica, a irmã do Lucas, enquanto todos aguardam esse lançamento da quarta temporada, que também está chegando, né, agora em maio. Os fãs, então, podem se aprofundar um pouco mais no universo criado pelos irmãos Duffer. É, e a HQ tem o nome de Stranger Things, Erica, a Magnífica. E a gente tem o plot de Hawkins sendo novamente atormentada por eventos super sinistros e estranhos, desde aí a recente destruição do Starcourt Mall, que a gente viu na série, em que a Erica perdeu o seu ponto de encontro e o seu negócio grátis de sorvete para toda a vida no Scoops Ahoy. E para piorar as coisas, seu irmão aí tá muito ocupado, né, para ela, e a mãe não deixa mais jogar RPG. Então a gente entra numa história de uma criança de 10 anos super ambiciosa, mandona, brilhante, divertidíssima, que lida com o seu tédio e as complexidades de manter amizades em tempos difíceis. Acho que vai ser bem gostosinho. Quero. Ah, delícia, delícia. Érica é ótimo. E o elenco de Homem do Norte, o novo thriller da Universal Pictures, Bruna, com estreia prevista já dia 12 de maio nos cinemas brasileiros, participou do New Official Podcast, uma entrevista especial sobre o filme, uma das primeiras entrevistas mais exclusivas, né, que eles falaram desse filme, que foi ao ar na quarta-feira, dia 13 de abril. E durante a entrevista, a crítica de cinema Christina Nuland falou com o Robert Eggers, que é o diretor do filme, que fez O Farol, A Bruxa e várias obras bacanas, que ele comentou que tem se empenhado muito na fase de pesquisa para tentar fazer esse filme viking mais precioso que já foi feito na história, entre aspas, aqui. E a Cristina também conversou com o diretor de fotografia, que é o Jerry Blaschke, a figurinista Linda Muir, e com o elenco das estrelas aí, o Alexander Skarsgård, que eu amo ele desde True Blood, e que estava mais recentemente em Big Little Lies. A Anya Taylor-Joy, né, de Fragmentado, Novos Mutantes, a nossa. Como é Própria que é? bruxa, né? Própria É a bruxa, né? bruxa também, é verdade, é uma estrela em ascensão. E a Bjork. Só Bjork, né? O Só. link para acessar o podcast e também o trailer do filme você encontra em vigilianerd.com.br. Ah, eu adoro falar desse filme, eu tô muito ansiosa para ele, eu não Ah, é canso de verdade, falar né? sobre Vem a isso. trilha, e vem a trilha do Berlim no fundo. Take my breath away. Enfim, foco, foco. Porque a gente vai falar de Tom Cruise em Top Gun Maverick. Yes! Bom, eles sabem que ele é conhecido por dispensar os dublês dele em cenas de perigo, né? Meu Deus É, do céu, ele já Tom se Cruise. machucou gravemente várias vezes por causa disso. E agora ele levou o elenco da continuação do filme junto com ele nessa aventura. Em um vídeo aí dos bastidores do filme, que foi lançado pela Paramount Pictures, a gente pode ver um pouco do que foi essa preparação dele e dos outros atores para entregar umas cenas aí de tirar o fôlego, né? No filme que estreia agora em 27 de maio, tá bem pertinho. Novidade de peso chegando no próximo domingo, eu digo 24 de abril. Estamos falando de Gaslit, série do Stars Play, que aí está investido pesado para ter uma série de carro-chefe para o seu canal de streaming, né? Então eles contrataram só Julia Roberts e Sean Só. Penn. Só isso, né, Bruno? Inspirado em fatos reais, a produção é uma adaptação do caso Watergate, né, que completa 50 anos em 2022. E se concentra nas histórias não contadas e nos personagens esquecidos deste escândalo, e são os subordinados do Nixon, né? Fanáticos que incentivavam seus crimes e os denunciantes que acabariam por levar todo o podre empreendimento à ruína. Também curioso, Sean Penn e Julia Roberts numa série de política, de época, tem tudo para dar certo. E rolou aí um atraso no Aranhaverso. A gente já tá acostumado com os atrasos, né? Né? Depois Enfim, de pandemia, dói o sempre tem um coração. atraso, né? Essa é dor. Esse atraso é dor, é dor. Porque a Sony Pictures confirmou na quarta-feira, dia 20 de abril, que as continuações de Homem-Aranha no Aranhaverso vão ser adiadas. Yay! Só que não. Antes estava previsto para outubro de 2022, mas agora vai chegar somente em junho de 2023. Nossa, bastante, bastante adiamento, né? Podia ser tipo, sei lá, um mês. Mas precisamente em 3 de junho de 2023. E aí a segunda parte, né, por sua vez, vai ser empurrada para 29 de março de 2024. Então, segura coração. É, a sequência dessa animação, Bruna, que venceu o Oscar em 2019, vale lembrar, segue sob o comando dos cineastas Phil Lord e Christopher Miller, né, os caras que foram escanteados lá em Han Solo, mas que para comédia e para projetos autorais e originais, os caras mandam muito bem. E eles prometem que a gente vá assistir mais versões do Homem-Aranha nesses novos longas, né? O primeiro teaser apresentado, a gente vê o Miles Morales conversando com a Spider-Gwen. E vemos também ele percorrendo o multiverso, sendo perseguido pelo Homem-Aranha 2099, que é dublado pelo Oscar Isaac. E chegou a hora das rapidinhas da semana. Vou lá para as notícias que você pode conferir em vigilianerd.com.br. Live actions de Full Metal Alchemist apresentam personagens em novo trailer. E é live actions mesmo, porque são dois. Shin Ultraman ganha novo teaser, mostrando um pouco mais do herói em ação. E a terceira temporada de Demon Slayer ganhou um novo trailer. E o novo filme de Dragon Ball Super tem nova data de estreia divulgada, 11 de junho. Além da Lenda, uma animação nacional, chega aos cinemas dia 9 de junho e tem vídeo especial lá no site. Nunca fomos tão modernos, filme com Letícia Spiller, uma comédia romântica, chega aos cinemas. Muito bem, tudo isso e muito mais você encontra em vigilianerd.com.br e em nossas redes sociais. Não se esqueça do nosso apoia-se. apoia.se/vigilianerd para ganhar ingressos de cinema e participar do nosso grupo exclusivo com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão. E digo mais, Bruno, é o grupo que mais cresce no Brasil. Com certeza, Azar, Deus mas me livre. barbaridade! E muito bem, bora lá pro nosso último momento, o nosso Drops da Vigília, o nosso quadro de dicas e não dicas, que é assim, ó, um momento fantástico da tua semana, é a coisa que vocês mais esperam, eu sei disso. E aí, É Rob, o isso. que que tu andou É assistindo? O que que tu isso. tem para nós? Eu assisti uma série do Star Plus e ela segue aquela vibe de picaretagem que Hollywood adora. A gente teve Inventing Anna, acho que vocês comentaram no Drops aqui também. A gente teve o Golpista do Tinder, né, na Netflix também. Agora a gente tem The Dropout, Uma Mãe da Seyfried, que é uma série incrível. Não sei se tu lembra, mas teve um lance de uma empresa, uma startup lá do Vale do Silício, que prometia que ia fazer todo um diagnóstico de doenças para o futuro da pessoa e tratamentos a partir de um teste de uma gota de sangue que tu poderia fazer em casa. É uma coisa absurda. E, cara, é muito boa essa série. Ela conta toda essa história, porque muitas empresas, muita gente muito poderosa investiu nessa startup e eles enrolavam a milhão, porque eles não tinham essa tecnologia. Eles não estavam conseguindo desenvolver essa tecnologia. Eles basicamente estavam vendendo uma galinha dos ovos de ouro que não existia. E é muito bom, porque a cada episódio a gente vai vendo o que que eles vão construindo. E a menina, agora eu esqueci o nome dela, Elizabeth Holmes, que é quem a Amanda Seyfried interpreta, ela foi capa da Forbes, para a gente ter uma ideia. Ela Nossa. foi condecorada pelo Obama, sabe? Ela foi entrevistada pelo Bill Clinton. Era o nível que ela alcançou, assim, na época que a startup dela estava por cima da carne seca. E é absurdo, assim, é absurdo tu ver que o poderio que ela tinha, que ela estava enrolando todo mundo, né? E é excelente. A série, Caramba. ela conta nos detalhes, ela vai no âmago. Tem muita gente famosa envolvida ali que aparece. Tem umas tretas muito bem construídas, é muito legal de assistir. Estou recomendando bastante The Dropout na Star Plus. E vou dar uma última diquinha aqui, que começou também, e tá no meio do caminho, são 3 episódios só que saíram, que é o Other Range, na Prime Video, com o nosso amigo Thanos, Josh Brolin. E é uma loucura total, e eu não sei qual é ainda da série, mas tem um buraco negro, as pessoas caem nesse buraco negro, fica num rancho, um lance meio country, assim, meio naquela levada texana dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, e eu não faço ideia do que vai acontecer, mas está muito instigante. Então, dá para conferir. Os episódios estão saindo semanalmente no Prime Video. Show. Esse eu não tinha nem ouvido falar, mas o Dropout lá, eu vi, até coloquei na minha lista, assim, mas eu não tava 100% É. convencida, e agora que tu falou, com certeza Vai, eu vou olhar. vai, vai firme, e é o que eu falei, essa vibe aí de picaretagem que. Eu até tô pensando em virar um picareta e depois vender minha série para, né, para algum streaming aí, porque é o que mais tá dando, né? Mas tá dando É uma dinheiro. boa, é uma boa. Bom, eu conferi dois filmes na última semana. Um deles já foi falado aqui no Drops, tem crítica no site que tu mesmo fez, Rob, que é o Bardo Oscilar, do Ben Affleck, que é dirigido pelo George Clooney. Eu Exato. adorei o filme. Eu achei assim, Sério? eu adorei. Assim, confesso que na terceira parte me deu uma cansadinha, assim, eu achei que ia ter alguma coisa mais surpreendente no final, mas é um filme assim, bem de boa, de tu pegar, sentar e assistir. Sem nenhuma grande dor, um filme bonito, eu gostei. É, o filme correto, o filme correto. Não é nada fantástico, mas é um filme legal. E aí depois eu assisti A Lenda de Candyman, que tá lá no Esse Prime Video. tá na minha lista. Esse eu quero muito Cara, ver. Eu queria muito ter legal. visto. Eu queria ter visto no cinema. Estou muito curioso porque essa diretora vai ser a diretora do próximo filme da Capitã Marvel, né? The Marvels. Sim. Então, estou bem curioso pelo que ela fez para ver qual é a vibe dela e ver o que que vai ter. O que poderíamos ter no futuro do MCU também? É, e ela e tem a produção, na verdade, do Jordan Peele, né? Que, poxa, Exato. Jordan Peele. Dispensa apresentações. É. E eu gostei muito do filme. Tenho lá o Yahan Abdul lá, que é o Yahya nosso Yahan Abdul-Mateen II. Eu segundo. decorei esse Isso. nome. Ah, eu tô quase, eu juro que eu vou conseguir. Que ele teve em Watchmen, teve em. Que mais? Teve várias coisas recentes, né? É, ele esteve em Ambulância, o melhor filme do ano. E eu gosto dele, gostei do filme em geral. E o filme ele dá uma certa continuidade lá para os filmes dos anos 90 sobre o Candyman. Só que não assim, tipo, de ter que ter assistido, porque eu assisti um deles já, muitos anos atrás, mas não precisa, mas ele tem essa conexão, que eu acho interessante, assim, sabe? Tu fazer uma. Não é um reboot total, não é uma coisa que apaga as outras coisas, faz um ode, uma homenagem bacana, assim, né? E eu achei bem interessante, bem bom, e tem aquela coisa de. É terrorzinho e crítica social junto no meio, então é bem. Massa, massa. Bem Não, bacana, eu tô bem recomendo. curioso, tô bem curioso. Vou botar na minha lista. Já tô há algum tempo para assistir esse filme, não consegui ainda o tempo suficiente. O que eu ia comentar que não era mentira? Ah, eu comentei que o Yahya Abdul-Mateen II estava no melhor filme do ano. E eu sei que a Bruna Pacheco tem comentado isso ao longo dos drops que eu não participo, que eu sempre digo que é o melhor filme do ano, né? É uma piada interna aqui e ela fica louca da cara. Porque eu sempre digo, ah, esse é o melhor filme do ano, Bruno, melhor filme do ano. E ela fica pé da vida, porque eu digo para todos, né? Então, já dando um spoiler aqui do que vai rolar aí na vigília, né, de novidade, é que a partir de uma data que ainda não sabemos, mas em breve, teremos lives semanais aqui no canal do YouTube da Vigília, apresentados por mim e mais algum convidado. E ela se chamará exatamente O Melhor Filme do Ano. Toda Adorei. semana. Toda semana vamos falar sobre um melhor filme do ano e mais notícias aí do Mundo Nerd também, para complementar um pouco mais o nosso site, um pouco mais o nosso trabalho. Então, fiquem ligados, assinem o canal no YouTube, vai ter bastante interação aí, novidades, vai ter Novidades, muita coisa boa. surpresinhas por lá, então vou dar esse spoiler aqui. Oba, oba, oba. Bom, eu tenho só para finalizar uma não dica, que eu já tinha comentado há vários. Adoro não dicas. Eu tinha comentado que eu tinha assistido os dois primeiros episódios de How I Met Your Father, e que eu não tinha certeza ainda, que não tava bom, mas também não tava ruim. E aí eu fui assistir, acho que o terceiro ou o quarto, assisti mais uns dois, e aí definitivamente virou uma não dica para mim. Porque força demais a barra em copiar tudo exatamente do How I Met Your Mother. Assim, acompanhar o conceito, ter a mesma música de abertura, seguir a mesma vibe, eu não vejo problema. Até eu queria continuar assistindo porque eu vi que a. Sim, porque a gente teve o Full House recentemente que fez isso, né? E Isso, foi bem, né? isso. Mas a coisinha que faz a Robin, como é que é? A Maria Hill? Esqueci o nome A dela. Macabre Smulders. Isso. Ela parece como a Robin. Nos tempos atuais, então eu achei legal isso, e eu queria chegar nessa parte, mas eu não, eu larguei de mão, porque eles Eu queria chegar larguei. nessa parte, mas não cheguei. Exato. Porque, tipo, que nem aquela coisa que o Barney tinha de patente pendente, que ele ficava falando pra tudo. Aí tem um episódio inteiro que eles ficam falando a mesma coisa. Ah, e daí ficou muito batido, sabe? Então eles podiam só ter seguido nessa vibe de uma buscando o amor da sua vida nos seus 20 e poucos, 30 anos. Mas não. Então perdeu. Perdeu, Virou não dica. não vai, é porque tem tanta coisa para olhar, né, Bruno? E se a gente É. insiste em três, quatro episódios, não pegou, pula fora, né? Se Próximo. tiver sua chance, já tiver sua chance, tem que pegar no piloto, na real, né? É. Tem que chegar com o pé na porta, né? E já vou também dar uma outra dica, então aproveitar os spoilers e os jabás da vigília. Acompanhe nossas lives também do Cavaleiro da Lua, né? Que está chegando ao fim. Toda quinta-feira, 21 horas, no nosso canal no YouTube, tá bombando as nossas lives. De vez em quando o Chico aparece, dá um ar da graça, né? Ele diz que tá olhando o Cavaleiro da Lua, assim, mas não, né? Por favor, não estou deixando. E acompanhe que tá bem legal também. Então, e se quiserem dar sugestões aí de séries para a gente comentar semanalmente, fiquem à vontade aí nas nossas arrobinhas. E a gente encerra aqui mais um episódio de Drops da Vigília. Mas fica calmo assim, ó. Semana que vem a gente tá de volta trazendo muito conteúdo e muita notícia, porque Robson. A vigília não para.